Duas adolescentes foram apreendidas pela Polícia Civil de Medianeira na manhã de quinta-feira. As jovens foram flagradas em posse de 2.160 gramas de crack. Conforme a polícia, elas viajavam em um ônibus do transporte de passageiros que fazia o itinerário Foz do Iguaçu-Pato Branco. A abordagem ocorreu na rodoviária de Medianeira após a polícia receber uma denúncia anônima. Ao verificarem a situação, os policiais localizaram as jovens em uma revista pessoal e encontraram um entorpecente que estava dividido em quatro tabletes presos às pernas das suspeitas. Elas foram encaminhadas à delegacia de polícia civil, onde foi confirmado que se tratava de crack. As duas jovens são moradoras de Cascavel e foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e seguem apreendidas à disposição da justiça na cadeia de Medianeira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.